existe alguém na linha. Se tem alguém no ar, por favor responda agora. Não me faça esperar. Há uma certa urgência. Alô, informação. Aqui sou eu sozinho. Do outro lado não sei, não sei. Sem um sinal, nada no radar. Procuro no dial. Avisa os navegantes. Tem mais alguém aí? Só ouço o som da minha própria voz a repetir. Solidão, solidão.